Direita, ingresse no corredor Axé. Código transponder 5300. Frequência do controle Salvador 119.35. Congelamento correto, vai passando o Oscar Lima Hotel para acionamento track, chame torre em 118.95. Solo, bom dia, Santiago 6570, Foxtrot 390, Recife. Autoridade, chama para o táxi. Pode ficar, 390, Recife. Tiago Sacago 6570, aguarde cópia, número 2. Guarda. Solo, é o Rio 5973, para localização 330 nível. Rio 5973, ciente, aguarde número 3 para cópia. Aguardando. Solo, Sideral 9975. Sideral 9975, prossiga. Já teria nossa autorização, senhor? Negativo, Sideral 9975, estamos aguardando. Ok, o plano foi feito inicialmente para 9:30 e DLA para 10:15, ok? Sente, altímetro no 08, livre taxa tá, para ingresso da 17. Hotel. Aproveitando a informação geral para todas as aeronaves, nós estamos tendo um problema de recebimento com relacionamento de planos e transponders para alguns tráfegos, não são todos, para alguns tráfegos. E aí nós não recebemos nem o seu plano completo, Sideral 9975. Estamos já, foi informado para a sala ES, para o Centro Recife, e foi retransmitido. Estamos aguardando surgir aqui, aparecer o transponder para checar novamente com o Centro Recife se eles têm, fazer a confirmação e aí sim autorizar. Por enquanto não recebido ainda. Ah, beleza. Se puder checar com o Recife se eles já têm lá, antes de vocês receberem, eu agradeço. Não é isso, eles não têm ainda não. A gente, assim que o senhor chama, que todos os tráfegos chamam o solo, a gente olha aqui para a nossa strip, se tem, se está tudo completo, né? E no seu caso não estava completo, está faltando transponder. Aí a gente consulta o centro se ele tem ou não tem. Ele não tinha também, é o que tem acontecido. Tem uns 4 dias que está assim. Alguns planos estão havendo esse problema. Então eles não têm por enquanto e a gente está aguardando a chegada do seu plano completo. Falou, obrigado, me escuta. Não, Salvador, Rio, não. Rio 5975, solo ciente, aguarde para a cópia número 4. para 6570, pronto, cópia. Pronto, prossiga a 6570. Abissal 6570, autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via UPZULU 17, nível de voo 390, saída Puca, Jamo, Caju, após decolagem, curva à esquerda, transponda 5533, frequência do controle Salvador 119.35. Abissal cargo 6570, autorizado Recife 390, UPZULU 17. Saída Puca, Jamo, Caju, 1935-5533. Correto, Abissal 6570, chame em posto para acionamento do espécie. Chama lá, Abissal cargo 6570. Rio 5973, pronto, cópia. Nabo 73, pronto pra cópia. Rio 5973, autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 330, saída Puca, Jamo, Caju. Após decolagem, curva à esquerda, código transponder 5527, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado 330, subida PUC, Jamo Aracaju, 5527 ao transponder, 119.35 ao controle. Correto 5973, confirme após decolagem, curva à esquerda, a rota conforme plano de voo. Decolagem, curva à esquerda, a rota conforme plano de voo. Correto, Rio 5973, chame pronto para acionamento pushback. Chamará. Federal 9975, pronto, cópia. Pronto. Federal 9975, autorizado para aeroporto Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, saída Dael, Leda, Irume, após decolagem curva à direita, transponder 5545, frequência do controle Salvador 119.35. Poxa, estou autorizado 360 para o Galeão, rota do plano de voo, saída Dael, Lederume, curva direita após decolagem, aciona 5545 e controle 1935, o Sideral 9975. Correto, Sideral 9975, chame pronto para pushback acionamento. Chamará. Fala, você cargo 6570, pushback acionamento, posição 7. Ciente, Alves 6570, autorizado pushback acionamento, chame para táxi. Autorizado, chama táxi, você cargo 6570. E o 5975, pronto, cópia? Ah, escuta, prossiga. E o 5975, autorizado para Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via UPZULU 19, nível de voo 350, saída Momo, saída Momo, transição Froti, após decolagem, curva à esquerda, código transponder 5525, frequência do controle Salvador 119.35. Road, Rio 5975, temos aeronave da APSA fazendo um pushback no 07, coordene com a equipe do solo para pushback, e chame para táxi. Pode liberar o Rio, parceiro, que nós estamos com o trator só, e assim que ele terminar o push, a gente adiciona. Ciente, APSA 6570. Mateu, pode liberar o Rio lá. Rio 5975, autorizado o pushback de acionamento, chame para táxi. Autorizado, chamamento. O 5973 está autorizado para o pushback? E o 5973 mantém a posição, aguarde para autorização. Via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 18 decimal 95, ajuste de altímetro 1018. Pátio, Índia Alfa, 1018, só corrigindo a nossa tendência, por favor. Cliente, São Gonçalo, Serra Brava, Serra Gomes. APSA 6570, confirme está pronto para o pushback? Não, senhor, nós estamos aguardando o trator que está com a Rio. Assim que eles terminarem lá, a gente passa o trator para cá. E aguardando a passagem do Rio. Pushback, acionamento, pátio 3. Solta, copiou? Não, não copiamos, mas não entendemos quem, qual aeronave está modulando. É o Astra. É que nós estamos dividindo o trator e o trator encostou primeiro no Rio. Pode liberar o 673, aí assim que terminar lá ele vem pra cá. Gente, Astra 6570. Entendi que está cedendo a passagem para uma outra aeronave da Rio. Grato. Rio 5973, autorizado para feedback e acionamento, chama para táxi. Chamará para o táxi 5973. Está autorizado para feedback, pode ir. A linha decola down no zero, vento 200 graus com 4 nós. Gol 1093, autorizado para Serra Bravo Charles Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5467, após decolagem curva à direita, frequência do controle Salvador 119.35. Considere a última instrução. Azul 2783, pronto, cópia? Estimativo, pronto, cópia, 2783. Azul 2783, autorizado para Serra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano de voo, nível 200, saída Arbor, transição Elefa, transponda 5546, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado nível 200, Serra Bravo, Quebec, Vitor, decola da 1-0 na rua Elefa. Aciona 5546 e o transponde, o controle 1935, o azul 2703. Correto, azul 273, chame pronto para o feedback, acionamento. É, chama na próxima, 2723. Salve, muito bom dia, passarela 2223, sentido a Golf, autorização 80, Vitória da Conquista. Gente, passarela 2223, autorizado para Serra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem de curva à direita, transponder 5540, frequência do controle Salvador 119.35. Rio 5973 para o táxi com 2 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Salvador. Arbor, Elefa, decola da 10 com curva à direita, aciona 5540 e o controle 1935-2223, passarela. Passarela 2-3, procedimento correto, chame para pushback e acionamento. Chamará 2-2-2-3, por favor. Rio 5973, ciente, autorizado o táxi para ponto de espera pista no zero via pátio Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre 118.95, altímetro 1019. Ajustado mesmo 19, quando no ponto de espera, 118.95, Rio 5973. Solo 7560 para pushback e acionamento. Gente, Alfa 6570, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Rio, a sua causa. Autorizado o pushback e acionamento, chame para a táxi. Após o Rio, autorizado, chama a táxi, Alfa 6570. 759, aguarde. Salo, Salvador. É o Sideral 9970, Proxtrot Teresina no 320. 973. Sideral 9970. Aguarda, Sideral, obrigado. Geral 9975, Salvador. Parte 3, autorização, feedback e acionamento. Geral 9975, coordene com a equipe do solo, feedback. Temos, informo a aeronave da APSA na parte 3, pronto para táxi. Ok, de acordo com a manutenção aqui com a equipe do solo, observando a APSA, após ele podemos efetuar o feedback e acionamento. Gente, 0995. Obrigado. Olá, Salvador, bom dia. Mike Alfa Alfa. Mike Alfa Alfa, Salo Salvador. Mike Alfa Alfa, está aqui na remota do Pátio 1 da posição 12. Solicito autorização para revocar a aeronave para Pátio 1 na posição 08. Ok, para a posição 08 no Pátio 1, reporte ao término. Excelente autorização, grato até o tempo. Táxi 6570, livre táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre em 18.95, ajuste de altímetro 1019. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1019, essa cargo 6570. Já você, Paulo Gol 1759, você autorização? Gol 1759, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upzulu 10, após conforme rota, nível 360, saída Tael, Leda, Motiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5543, frequência do controle, Salvador, 119.35. Autorizado, 360, nível Guarulhos, Upzulu 10, conforme a rota, saída Tael, Leda, Motiva, 5543, transponder 935, controle, Gola 759. Correto, Gol 1759, chame pronto para o feedback e acionamento. Oi, Salvador, bom dia, essa cargo 6570, agressão na Índia. Bom dia, 6570, alinhe e mantenha. Estão no zero. Autorizado a alinhar e manter o pista no zero. Alça cargo 6570. Federal 9975, livre táxi via Pátio, Índia Alfa, e o ponto de espera da pista 10, chame torre em 18.95, ajuste de altímetro 109. E, confirmando livre táxi, ponto de espera com 1019 para o Federal 9975. Correto, Federal 9975. 2283, passarei do pushback e acionamento. Chame para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 2G3. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, aguarde para a cópia. Federal 9970, pronto cópia? Pronto para cópia. Federal 9970, autorizado para Serra Bravo Tango Eco via Upper Zulu 20, nível de voo 320, saída Momo, transição Nenim. Correção a base. Temos problemas no seu transponder, mas vai de para. Gente, guardando o transponder, está autorizado 320 Teresina, Bezolu 20, 10 decola, Momo Leninha saída. Aguardando apenas o transponder, será o 9970. Olá, pistola 0, vento 180 graus, 619. Gente, iniciando o óbito da minha sensação. Azul 27047, aguarde, número 3 para a cópia. Solo Gol 9759, pushback, acionamento, posição 6. Aguarde. Olha. 309975, aproxima, pode esperar, pronto. Chileirão 9975, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Olha aí, manter a cabeceira 1-0, Federal. Avisa 6570, decolada aos 29, chame o controle 120 decimal 8, bom, correção 119 decimal 35. 935, bom dia, bom serviço, senhor. Acionado o POB 48, autonomia 6,50, a Alterna Salvador está pronta para o táxi. Táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera chame torre em 18.95, ajuste de altímetro 109. Pátio Índia Alfa, 1895 no ponto de espera, obrigado, 2019-2283. Olá, Salvador, sou o 649, portão 10, informação Gol, visualização parte segura. Gente, Gol 1649, aguarde, número 4 para a cópia. Aguardando. Após o parceiro, pode iniciar, vou no certo em pronto. Autorizado de feedback e acionamento, chame para táxi. Chamar no táxi, 759. Eu aqui é o Juliette Serra. Aguarde o estacionamento. Aproveito para informar para não só para a sua aeronave, mas para todas as outras que estamos tendo um problema de correlação de transponder junto ao centro Recife. E a sua aeronave está incluída, aguarde cota. Sou o Salvador, Michael Alfa, finalizado em voz graça, bom dia. Ciente, frequência livre. Corredor 223, pronto, espera da 1-0. Cachoeira 2223, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 612 nós. Alinha e decola da 2223 para trás. Taxi do Gol 959184, 4 horas e 3, alternado Galeão. 759, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, via Pationa, Daxia Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, Kenigão no 0, no 9. C, ponto de espera, 295, Gol 959. Fala Salvador, igual na manhã 49, guardando o posicionamento 9, estrutura operador de 5. Gente, um minuto para cá, na manhã 49. Controle 1, 19, 35. 19, 35, bom dia, 2, 2, 3. Salvador, muito bom dia, igual 1759, próximo do ponto de espera da 1-0. 1759, bom dia, mantenha o ponto de espera. Bom dia, 1-0. Desluo, plantação romana ti, o nome é o pés, decolagem pista no 7, curva à direita, corredor axé. Transponder 0145, controle Salvador 119, decimal 35. Confirme o CAB, o teste da externa. 4, 0, 2. Gente, chame a torre para assinamento, 1, 8, 9, 5, NH, 0, 9. O meu hotel gira de serra, autorizado assinamento, reporta táxi. Salvador Tower, good morning, go on 7, 5, 5, established on the IRS X-ray 1-0. 1-7-5-5, continue approach, report runway in sight, altimeter setting 1019. Runway in sight, passing the Sierra 1-7-5-5. 1-7-5-5, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 5 knots. Yeah, clear landing to... 1-8-1-0-1-7-5-5. Puxa acionamento? Afirma que eu preciso falar para o parque 3. Já, deixa eu me táxi. Autorizado, que é um táxi, o 2-7, ele pega tudo. Papatango, Eco November, São Salvador. O Eco Zulu November, confirme quantas milhas tem a faixa de Salvador? Gente, aguarde cópia, Eco Zulu November. Torrigo 1759. 1759, prossiga. Após a aeronave que pousa, pode remanescer? 1759, afirmativo. Após a passagem do Boeing, autorizado a olhar e manter cabeceiro no exemplo. Após a animação, 1759. Nível 360. Decolagem no posto 10, curva direita, saída da El, Leda, após direto, posto seguro. Transponder 5553, controle Salvador 119.35. Cuidado, posto seguro, nível 360, decola pista no 0, curva direto, direita da El, Leda, desce posto seguro, upper slow 44. Transponder 5553, controle 1935. Então, por mais presente. Lula, meu vaso, planejamento correto. Aprovado o táxi até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 1, táxi é Índia, ponto de espera torre, 118.95, QNH 1019. Meu táxi na espera da 10, torre 1895, 1019. Dólar 1, 3, 7, 4. Pronto, autorizado, Salvador, Serra Brava, Romeu Foco, via Pêssego 17, nível 350. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5551, controle Salvador 120, corrija 119.35. Eu acho que o André Spawn. Decolando a 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 1935 com controle, o azul 2704 na posição 1, pronto para pushback acionamento. Azul 2704, apêndulo 17. Apêndulo 17. Cotejamento correto, aguarde de push acionamento, azul 2704. Salvador Ground, good morning, 1755, 1A-Brigade. 1755, good morning, approved taxi via taxiway Alpha, call me before taxiway Juliet. Alpha, call you before taxiway Juliet, go on 755. Solo Azul 2783, está passo taxi 34, a bordo Salvador, 4 horas. 34 a bordo? Afirmativo, 34. Azul 2783, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 3, parte 1, táxi é Índia. Ponto de espera 2, 118, decimal 95, QNH 1019. 1019, parte 3, parte 21, a Índia 1800, Azul 2783. 1895, tá aí. 1895, obrigado. Geral 9970, copia. Visado Aliar e manter a cabeceira 1-0. Matei, não nas zero, agora nem 49. Bona 759, decolado 41, chame o controle 119 decimal 35. 1935, obrigado, Brasil. Federal 9970, pronto, código. Taxiway Juliet, go on 755. Go 1755, Juliet, remote 14. Juliet, remote 14, go on 755. Por meu hotel Juliette, se é autorizado o táxi, reporta na taxiway Oscar, ajuste no 019. Salvador, bom dia, Azul 27, 83. Azul 283, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 90. Alinhar e manter na cabeceira 90, 27, 3 Azul. Federal 9970, na escuta para cópia. Na 649, decolado 43, chame o controle 119, decimal 35. 935, fala 649. Azul 2783, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 5 nós. Autorizado a decolar, Azul 2783. O meu hotel Juliette Serra, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, vento 190 graus, 62 nós. Bravo Tango Eco, VIP Zulu 20, decolagem da pista 10 por rua esquerda, Momo, Cogbo, Nenim, Momo Transição, Nenim, nível autorizado 320. Transponder 5564, controle Salvador 1, 19.35. Autorização Teresina, nível 320, VIP Zulu 20, decola da 10 por rua esquerda, na Momo Transição, Nenim, 5564, é o Transponder. E 19935 é a frequência do controle de Salvador. Será 9970, pronto para o pushback do estacionamento. Será 9970, planejamento correto, bate 3, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Será um contato, será. Sim. 79-35 azul 3, 273. Eu até a Juliette Serra, decolada 45, segue o corredor axé, une meu pé e chame o controle em 119.35. Esse é corredor axé, une meu pé, controle 119.35, obrigado. Torre Salvador, boa, Azul 4981, no final 5 milhas. Azul 4981, boa, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 180 graus, 7 nós. Livre pouso no zero, Azul 4981. 4981, para informação à direita, um circoche, subindo 1 no meu pés, se mantendo no litoral sul, 97. Gente, obrigado pela 981. 774, está pronto para o táxi, alternando Maceió, 3 horas e meia de autonomia e 102102 a bordo. Táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera torre 18.95, quer ligar no 019, azul 2704. No 019, direita Índia, pronto, 18.95, 2704. Para o taxi federal 9970-02, 3 horas e 24, são 8. Federal 9970, taxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, taxi da Índia. Ponto de espera torre 18, 2195, QNH 1019. Índia Alfa, parte 3, 1895 é a torre, ponto de espera da Fono 0, 1019, obrigado, será o 9970. Azul 2704, bom dia, autorizado alhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém não no zero, azul 2704. Salas 4-9, libere direita, chame Salo 1, 2-1, deixa 1. 2-1-1, azul 4-9-1. Salvador, azul 4-9-8-1, ligou. 7-0-4, autorizado decolar, pistão na 0, vento 1-8-0 graus, 6-19. Pistão 0-1. Alfa Juliette com 01, azul 49 é 2. Ativo, livre decolagem da pista 10, azul 2704. Azul forte. Normal da frente. Ô, Torre, Salvador, será o 9970, tá pronto, pode esperar na 10, joga para a aeronave azul. Gente, Sideral 9970, após a rolagem do Embraer, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após rolagem do azul, alinha e manter o zero, Sideral 9970. Mone 5567, controle, opera 119.35. Taxi no novembro, cotejamento correto, autorizado acionamento, chame a torre para táxi, quem é igual no 019. Novembro, bom dia, autorizado acionamento, reporta táxi. Eco Zulu, novembro, autorizado táxi, reporta na táxi Ipapá, magista no 019. Salvador, ponte Rio Azul 2796, paciente da Hotel, já teria a saída prevista para João Pessoa? Confirme o nível. Nível a ser solicitado é 170. Saída Conde. Conde, graças. 75, 2704. Alfa Tango Eco Zulu November, autorizado, o ANR, você tá 335? Avatão Eco, Zulu November, vento 190 graus, 7 nós, autorizado decolar, pista 35, restrito 1 no pés. Liberal 9970, vento 190 graus, 7 nós, autorizado decolar, pista 10. Iniciando, liberal 9970. Papa Romeu, esquina Mandi, só confirma o horário da notificação. Uno 020, Uno 120. Gente, aguarde qualquer. Avatão Eco Zulu November, depolado 5-4, mantendo proa, restrito no meu pés, chama o controle 119-1935, bom voo. 1935, bom voo. Sideral 9970, decolado 5-4, chama o controle 119-1935. 1935. Condições de decolagem na pista 35. Autorizado, Serra Novembro, Juliette Delta, via rota 1.500 pés, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Decolagem pista 35, transponder 0121, o controle Salvador Vera 119-35. Lima Vito, controle opera 1, 19, decimal 3, 5. Chame a torre para o táxi 1, 18, decimal 9, 5, NH1-0-9, Whisky Lima Vito. Confirme o pátio, Whisky Lima Vito. Papa meu, Whisky Lima Vitor, bom dia, confirma pra ver. Manual do táxi? Whisky Lima Vitor, autorizado táxi? Reporte na satisfação e papá, ajuste na 019. Meu Whisky Lima Vitor, autorizado o ingresso, reporta aliado e pronto, comissário 35.